Ela não sabe nada do que eu faço. A gente só se encontra pra fazer amor. E não tá nem aí pra o que eu sinto. E nem lembra daquela noite que passou. Eu já conheço bem esse teu jeito, esse olhar manipulador. Me ilude, se apaixone e vai embora. Mas eu só quero esse amor. Mulher de motel, coração infiel. De boca em boca, deixar o seu mel. Você não vale nada. É a mais bandida, é a mais safada. Eu quero mais. Mulher de motel, coração infiel. De boca em boca, deixar o seu mel. Você não vale nada. É a mais bandida, é a mais safada. Eu quero mais. Ô, mulher de motel. Eu já conheço bem esse teu jeito, esse olhar manipulador. Me ilude, se apaixone e vai embora. Mas eu só quero esse amor. Mulher de motel, coração infiel. De boca em boca, deixar o seu mel. Você não vale nada. É a mais bandida, é a mais safada. Eu quero mais. Mulher de motel, coração infiel. Eu quero mais, ô mulher de motel.